cinza. Amargo o tempo que eu passo cantando feliz, e por mais que eu sinto que esse é o caminho que eu quero seguir, a verdade me assusta. Ah, é uma roleta russa com tambor lotado e minha testa de mira. Sangue sagrado corre nas minhas veias, foi o que eu vi quando soltei meu disco. Domingo eu trabalho, não é dia de feira, por isso eu tô gordo, meu sonho é maldito e tu sacrificar. Representante de um nicho, sou um jovem fudido que não pulou cerca com a pessoa certa. Arrumei pra cabeça e tudo foi reduzido ao pó. Não falta misericórdia se minha jangada é um palco, ela não paga em esbórnia. Se era pra ser diferente, queriam contar minha vitória no primeiro ato de sucesso explícito. Acham que eu tô rico, invejam meu dinheiro e me jogam pras cobras. Minha cabeça é um aeroplano. Tirou a cor, mas é normal. Ser a razão dos meus problemas e resolver dilemas que o mundo impõe pra mim virou normal. Atirar pedras no céu esperando cair o papel, e o fim dos meus dias ruins é casual. O acaso existe, eu sei que é tudo meio que em prol do amor, de si próprio, de querer mais, que sai do caos. Agora não me sinto mal, me achei, sinto meus pés no chão de novo, é casual. O acaso existe, eu sei que é tudo meio que em prol do amor, de si próprio, de querer mais, que sai do caos. Agora não, me sinto mal, me achei, sinto meus pés.